Eu não consigo pensar em nada a não ser na falta que você me faz. Novamente a saudade imensa, novamente essa tua ausência teima, insiste em me fazer sofrer. A saudade está em tudo, a saudade permanece oculta no fundo de cada pensamento meu. A saudade é a razão da dor, da sensação, da perda que pesa em cada sentimento ateu. É triste o final de uma paixão, eclipse total do coração. É por isso que eu abraço essa saudade, eu abraço a solidão. A saudade está nas gavetas e nas fotografias e nas letras de músicas que eu ouço sem parar. A saudade é uma espécie de veneno, é um vício, é um tipo de aguardente amarga que me queima por dentro. A saudade está em tudo, a saudade permanece oculta no fundo de cada pensamento meu. A saudade é a razão da dor, da sensação, da perda que pesa em cada sentimento ateu. É triste o final de uma paixão, eclipse total do coração. É por isso que eu abraço essa saudade, eu abraço a solidão. E eu não posso mais ficar assim, tanto tempo longe de você. E é por isso que eu estou aqui, pra te dizer que eu quero.